barracos de telha furada, um salário que não chega até o fim do mês, governantes que não se preocupam com seu povo, governados que se acomodam, bocas que se calam, cumprindo seu dever e não exercendo seus direitos, a paz pisoteada e a esperança apenas uma marca em nosso peito. Escolha suas armas, faça seu pedido, cuidado para não cair nas garras do inimigo vencido. Como sua mãe eu queria, mas um jovem comum na periferia, sofredor, tem de monte, monta mano bonde. Hoje todo mundo já não é igual ontem, feridas abertas no peito que não cicatrizam, governantes obesos, filho da puta que nos pisam. Fazem de nós boneco de marionete, mas quem apanha na cara é machucado, não esquece, tem de me entender. Pra você pode parecer besteira, violência passageira, mas quem perde alguém não pensa dessa maneira, com de lá e sei que tem pilota mais de 100, conta tudo que possa me ferir, tenho fé no bem, fé no bem, fé no bem.